804, acessando pequeno desvio à direita do perfil da chegada, evitando formação. Sente. Salvador, bom dia, Altan, 3153, com informação Golf, na chegada a Bonfim. 3153, identifique, dessa via Bonfim, ajuste no 0 no 5, pistão no 0 e LF sem glide. Chegada a Bonfim, no 0, 1 no 5, pistão no 1 no 0, solicita a RNAV da 1 no 0. Sinal RNAV, dessa via, Ponte Peloso, Servito 366, o número 2 na aproximação. Afirmativo. 3153, chegada a via pro RNAV da 1 no 0. Salvador, bom dia, gol no 7, no 5, descendo para 1, 0. 1715, identifique, desce, mantenha 040, chegada Bonf, número 3 na aproximação. Identificou, tá bom, e descendo para o 40, número 3, bom, certo. Salvador American 980 with you out of 170 for 100 Golf. Salvador Control, American 980. American 980, Skok Identity, descent flight level 040, Bonf arrival. Okay, Skok Identity down to flight level 040 on the Bonf arrival, American 980. Pro, serve 366. Afirmativo, estabilizado, iniciou o procedimento da RNAP da 10. 3153, voe para o Serra Vitor 368 para o sequenciamento. Serra Vitor 368 para o sequenciamento. Bom, procedimento. Gol no 7, no 5. Vai executar o ILS sem glide? Afirma. Entendido que positivo. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0, 15, gol 17 no 5. Qual sua velocidade no momento? 2.005, 2.30 mais 20 cada. Sente. Curvou à direita, plano Serra Vitor 368 com 904. 904 é Serra Vitor 366, senhor. O senhor informa do Serra Vitor 368. Não, informei para o 3153 para o sequenciamento. Ah, retornando, reiniciando o procedimento com 904. 3153 na prova do Serra Vitor 368. Poderia confirmar? 3153, tá voando agora Serra Vitor 366. 3153, curva à direita, voa proa 240 para o sequenciamento. Direita 240, até 3153. Deu se mantém a 2500 pés, 3153. 2500, 3153. Chamar o limite, botar 3153? 3 minutos, perder contato, esquerda 366, completa final. 3 minutos, esquerda 366, até 3153. Oi, Salvador, tem 3171, bom dia, com informação em dia. Tem 3171. Obrigado. 3 esquerda, Serra Vita 366. Esquerda, Serra Vita 366, tá 3153. 71, qual nível para Guarulhos? 380, senhor, por gentileza. 7380, aguarde cópia, portão 2. Guarda. No 7 no 5, vetor radar para sequenciamento, mantém a proa 220, fica limitado pelo localizador. 220 limitado pelo local, no 7 no 5. 04 estabilizou? Estabilizou, baixado, travado, 1804. 804, torre no noite decimal 3. 83, boa. Baixada, Boa Gol Norte 04, uma milha Serra Victor 372, Baixada travado, final RNAV, está dessa. 804, ajuste 1095, continua a aproximação, já está avistando o campo. Afirmativo, retificando, negativo, chuva forte na curva final, retificando na final, baixada travada, informarei quando visual com a pista 904. Entende. Ótimo. Sério. Salvador, muito bom dia, agora no 607. Gol no 607, bom dia, identifique, desça para o 050 na chegada Bonf. Final da pista 10 ILS sem glide. Ok, 050 vai descer e fala que a intenção é interceptar a RNAVE da pista 10607. Sente no 607, vai para o final da RNAVE, desça e mantém o 050, número 4 na aproximação, aguarde autorização. Ok, na sua escuta, 607. 17 no 5, esquerda pro 160, respote na final. 90 metros no 0, estão fechados. Vento 150 graus com 5 nós, autorizado o pouso. Ciente, com 904, livre pouso, está dentro. Dineu, 119, decimal 8, e código 5135. Dos 90 metros da pista 10, 2000 à direita, gole 11, 19,8 controle, 18,3 a torre, 5,135 transporte, 3,971. Correto, cotejamento, portão 2, time pronto para posicionar. Camarada, grato. Salvador, bom dia, alta 3153, a 2 milhas do Serra Vida 372, pede pouso, baixado, travado. 3153, número 2, ajuste no 0, no 5, estão no 0, primeiros 90 metros estão fechados. 102, primeiros 90 metros, fechado, aguardando pista livre, tá 3153. American 980, descent to 2,000 feet, altimeter set 1015. Okay, 2,000 feet, altimeter 1015, American 980. Estabilizado no curso localizador, Gol 715. 715, complete final, chame turno no 83. 83. 069, informação Índia, autorização 320 para Campinas. Campinas, formação em curso a Índia, altímetro 1015, é o 360? 320. 320, 320, ciente, coordenaremos a guarda de cópia, o azul 409. Está livrando a direita com 904. 804, solo aos 23, direito no 219. 229, boa. 804. Intercept, final approach, runway 10. ILS, runway 10, glide is out of set. Okay, understand. Clear to intercept 10, we're cleared for the 10 approach, glide slope out of service. 50 metros estão fechados, utilizado o pouso 90. Pouso 1-0, tá 3-1-5-3. 2-0, aerovia P Whisky 5-8, decola a pista 1-0, deslocada 9-0 metros, mantendo a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, posto curva direita, subida gole, eval, transição gonza, controle 1-1-9, decimal 8, torre 1-8, decimal 3, código 5-1-3-5. Campinas no 320, o Pelopolisco 58, decola da 10, 190 metros, mantém a reta 2000, curva direita, gole Valgonza, 19,8 controle, 2,3 é torre, 5,135 transforma 4,069. É 5,136 o código, hein? 5,136. É 5,136 na pole position, ponto posicionar. Chama na pole, 4,069. 1804, pousou, livrou, anda presente, segunda esquerda via Juliette, portão 7. Gente, Juliette, 7, 9, 0, 4. 7. Ação de identificação. O senhor ligou no 607? Prossiga. Acertando o desvio à direita aqui para 225, aproximadamente por 15 minutos. Aí vou 367. Presidente, inicia sua redução de velocidade, o tráfego está à sua frente, é um 757. Batido, está reduzindo, 607, 200 mais. Então é 3507, você está voando a Lagoinha? Afirmativo, mantendo 140. O senhor deveria chamar o centro? Não, nós vamos no controle agora. Direita 219, tá? 3153. Gente, mantenha a proa de Alagoinha, 140, chame ideia de descida, 3597. Camará, tá 3597. É o R-NAS lá em Salvador, em 1200 metros ou 90 metros de pista? 90 metros. Ok, 90, obrigado, R-NAS. Salvador, bom dia, Sam, 3153, vou na cidade. American 980 is going to turn a little bit inside of Donut because of weather. Yeah, clear 980. Thank you, 980. Gente, bom, nosso 7 no 5. Noite 04 e a segunda esquerda via Alfa Juliette. Sete, mas é aquilo, é a próxima esquerda na Juliette para o portão 7. Grato, 804. Zona 7, Sônia está pronto para o táxi com 4 horas, alterno Galeão 67 a bordo. 7 Galeão, 4 horas, direita, Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1830, altinho no 0, no 5, boa viagem. 7, ponto espero com a torre, graças, senhor Alfa, bom dia. 5 por aproximadamente 20 milhas, depois tem condições de voar, Duna. 7897, vai livre de desvio. 7. No 5, solos 28, direita no 21, décima 9. 29. Recife 390, aguarde 4, o portão é o? 9. Gente, pista no 0, menos 90 metros, altinho 1500, só em 7 pontos. Salve, Salvador, bom dia, agora no 7 no 5, Lagoa. Bom, no 7 no 5, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8, bate 1. Alfa Juliette, portão 8, pelo ano, ao gol, no 7 no 5. Nine eight zero is established now. Runway in sight? Runway is in sight now, American 980. Roger, complete final approach, contact tower, 183-980. 18.3, bom dia. Eu pelo risco 58, decola a pista 1-0, deslocada 90 metros, mantém a reta até 40 cruzar 2 mil pés na terceira mira, após curva à esquerda, subida Fuca, Jamo, transição Aracaju, controle 1, 19.8, 1, 8.3, acione o código 5140. Autorizado, Recife, tiro 390, minha perícia 58, desvalo da 10, o primeiro 90 executado, mantemos até 2000, terceira vista, esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju, 19.8 é o controle, 23 é a 12, 51.40 é o código. Menos 90 por enquanto, querido. Menos 90. Correto, portão 9, chama em frota. Bora. Na pole position, para push back, saneamento 4069 da Azul. Autorizado, chama em táxi. Chama táxi, 4069. Triciclo no 7, foi bom. Tá, Triciclo no 7. Prossiga, senhor. Foi bom. Foi bom, obrigado, Triciclo no 7. Bom dia, tá 3071, pronto, não pode esperar, dá 10. 307. 307, complete final, chame torre, frequência 1183. D3, é mais. Oi, Salvador, bom dia, tá 3071, pronto, não pode esperar. 3171, ali mantém 10. Ali mantém. Bom dia, meu nome é 07. 607, bom dia, quanto à aproximação, a guarda está livre, 1500 no ajuste. A sua escuta, meu 07. 97, gol, desce para 2000 pés, reporte na final da pista no 0. 2000, reportará, gol 97. Receiver on the ground, 32, right, on the ground, frequency 1, 2, 1, 19. 1, 2, 1, 19, American 9, 0.